896 decolou aos 13, chame agora o controle em 19 decimal 8, senhor, bom voo. 198, uma boa noite. Vazor, voo 198, boa noite. Boa noite, voo 896, sub e mantenha 370, saída Fuca. 370, Fuca, 805, vento no 20 graus, 09 nós, ajuste no 0 no 4, autorizado decolar, pista no 0, gol no 805. Livre decolagem da 1 no 0, gol no 805. Uno 805, decolou os 15, chame agora o controle em 19 decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, então bom fim de semana. Igualmente, senhor. Oi, Salvador, bom dia, Uno 805, decola passando 2000. Bom dia, Uno 805, sub mantenha 370, vigilância. 370, Uno 805. Zero to four, call on Recife, 12685, if enable, 13365. 12685, enable 13365, airport, go, 024. Salvador. Bom dia, TAM 3520. Bom dia, TAM 3520. Informação em curso, Charlie. Paranacaju, eu tenho 190 aprovado. O senhor pronto para cópia? Top, tenta Charlie, TAM 3520. TAM 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju, senhor. Controle 119 decimal 8, aciona 5115, correção 5116, TAM 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, após Puca, Jamo, depois a direto Aracaju, 198, controle 5116, transponder, TAM 3520. Procedimento correto, TAM 3520, portão 612, chame pronto para o push, instrumento. Trabalhar com a contato, obrigado, TAM 3520. Chame Recife, 12685, alterne 13365. 12685, boa. Boa. Chame Recife, 12685, alternando 13365. 12685, 3325. 3325, 1805, obrigado, boa noite. Segunda área, 133.65. Segunda, 3365, obrigado. Salvador está 3520, portão 612, puxa o estacionamento. 3520, 612, aprovado, chama táxi, senhor. Aprovado, chama táxi, está 3520. Salvador para o táxi está 3520, 2 horas e 50, alterna Recife, 154 a bordo. Copiado 3520, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia. Chame no ponto de espera pronto para decolar. Gente, teve táxi via Pátio Índia para o ponto de espera, chama lá pronto, está 3520. O ajuste 1014. 1014 ajuste, senhor, está 3520. Porto 0, tá 3520. 3520, livre ingresso e decolagem, vento 130 graus, 089. Livre a linha, decolagem 190, 3520. Iniciando o decolou os 35, chame 198, TAN 3520. 198, TAN 3520. Decolou dos 38, corrigindo. 198, TAN 3520. Bom dia. Bom dia. Bom dia, TAN 3520. Boa noite, contato radar, prossiga conforme autorizado. Prossegue conforme autorizado na saída do TAN 3520. 120, uma